controlli il paradoro, linee di lezione, questo è un attivo. Papa Tango, Vinas Juliette Lima, assina identificação, desse paranível 050 na chegada à mare, ajuste altímetro 1013. Salvador, linha de lotrona. Papa Tango, Vinas Juliette Lima, como é que é o controle? Salvador, linha de lotrona. Patango Lima, Juliette Lima, o controle Salvador está recebendo. Se vai recebendo informação do controle Salvador, acende a identificação. 3035, cruzando 80, atualizado até 150. Está recebendo o controle agora? Salvador copiou linha Juliette Lima. Afirmativo, está recebendo o controle? Lima, Juliette Lima, controle Salvador está recebendo. Se estiver recebendo controle, essa é a identificação. Acionou, eu confio, está cruzando o 70 agora. Lima, Juliette Lima, autorizado descida para nível 050, ajuste altímetro 1013. Poderia confirmar que é 050? Afirmativo, como recebe o controle agora? 050 está na Maru, ok? Afirmativo. Como a intensidade que recebe o controle? Eu teria outra frequência para chamar o controle? Pode chamar a 119.8.